Yasper. É meu nome verdadeiro. Sou um cabuloso da favela dos guerreiros, daqueles que vivem à margem do sistema. Professor, aqui sou eu. Revolução é o lema. Calmo como os pombos, ajo como a serpente. Arsenal de informação, tô armado até os dentes. Trago pro meu exército a vontade de vencer. Seu baralho tá marcado e ninguém joga pra perder. Aqui o jogo é outro e a trincheira tá formada. Autoestima que desvia da armadilha da cilada. Aqui, se por acaso cai em um, não cai em dois. Quero ver tu segurar, a trilha sonora vem depois. Influenciando, mostrando o caminho pra não pisar na mina e vencer os inimigos. Por isso não tenho tempo pra ficar de festinha. Hey ho, e mãos pro alto, eu deixo pros festinha. Meu compromisso é com a vila, com a favela, e não com os comédia que se vende por moeda. Sabe que Deus é justo e o futuro ele pertence. Aumenta o som, deixa os vermes, a favela cobra eles. Minha raiz sempre foi na essência revolucionária, na questão racial, social, literária. Nosso forte é de frente, sem tempo ruim. Na pior fase da vida, muitos se lembram de mim. Eu sempre lá batendo forte na caixinha, na maloca despencando, no valo, no rádio a pilha. No fundão da cela, o único companheiro do guerreiro que perdeu no jogo dos traiçoeiros. O processo é lento, mas aqui a fita não quebra. A voz de quem não tem a voz sou eu, som da favela. R.A.B. é meu nome, eu assino. Trilha sonora dos menos favorecidos, preto e excluídos que vivem no terror. Outro revolucionário que a sociedade criou. R.A.B. é meu nome, eu assino. Trilha sonora dos menos favorecidos, preto e excluídos que vivem no terror. Outro revolucionário que a sociedade criou.